ouvindo nada e não tô dando risada. E aí falar, vamos lá moçada, vamos agitar, vamos dar uma detonada. Esse nosso papo anda tão furado, fecharia dor de cor de bunda pra todo lado. Quero me esbaldar, quero lavar a alma. Quem sabe sabe, quem não sabe bate palma. E vai celebrar a nossa porta de azul. Vamos todo mundo canta junto. Eba! Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enfiar um palavrão. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enfiar um palavrão. De novo! Mas eu tô vendo que a galera anda entediada, não tá fazendo nada e não tô dando risada. E aí qual é? Vamos lá moçada, vamos agitar, vamos dar uma detonada. Esse nosso povo anda tão chutado, quando não é um senador roubando é um deputado. Quero me esbaldar, quero lavar a alma. Quem sabe sabe, quem não sabe bate palma. E pra celebrar a nossa porta de açúcar, vamos todo mundo canta junto. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enfiar um palavrão. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enfiar um palavrão. De novo! Vamos todo mundo canta junto. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enfiar um palavrão. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enfiar um palavrão. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Eu vou enfiar um palavrão. Ficou boa essa versão assim, acústica, mais suave, né? Ficou, que realça a poesia da música. Então,